Bom, olá a todos. Coronel Oliver de Ritz se apresenta aos demais companheiros. Hoje, dia 19/5/2017, às 22 horas e 49 minutos, estaremos dando início a mais uma solenidade da 17 BPM. Presentes na sala, terceiro sargento Ramon Martins e os demais companheiros. A pessoa que vai ser promovida hoje é o Caio Amaral, tá? Estagiário Caio Amaral será promovido na data de hoje. Então, vamos começar de antemão. Comentários aí do terceiro sargento Ramon com a palavra. Terceiro sargento Ramon Martins apresentando o coronel Oliver de Ritz, aos demais companheiros de farda. Bom, o mesmo me cumprindo com eles em treinamentos comigo. Espero que lá na rua ele cumpra com seu dever e mostre com o que foi aprendido. Espero que ele esteja no batalhão, espero que ele esteja com a gente um bom tempo aí, tá? Pra estar aprendendo cada vez mais com a gente. Que hoje o senhor esteja comemorando sua solenidade de soldado e que talvez amanhã sua solenidade de cabo, de sargento, de tenente, tá? Que o senhor possa estar com a gente nos momentos ruins e bons também. Tá? Parabéns aí pela patente. Bom, o que eu tenho a dizer do Caio Amaral? O Caio Amaral não tem muito o que dizer, né? Num dos treinamentos que nós tivemos aí de abordagem, ele muito lembrou das nossas regras antigas. Sempre foi uma pessoa importante no BPM, tá? Ele está sendo reintegrado aí, certo? E esperamos que ele possa aí aproveitar muito bem essa segunda chance, essa segunda oportunidade. E trabalhar com a 17, tá? Fazendo sempre o seu melhor, acreditando em nós e contribuindo para o nosso sucesso, tá? A gente espera muito dele aí também. E que, meu, vamos fazer valer a pena agora, tá? Então eu faço das palavras do sargento as mesmas minhas, não tenho problema com o Caio, parabéns aí por sua solenidade. Então, a partir desse momento, a palavra vai ser entregue aí ao estagiário, ele vai se apresentar. Tá? E logo em sequência ele vai ler o juramento do batalhão. Positivo? Então, com a palavra, Caio Amaral, se apresente e logo em sequência leia o juramento. Estagiário, soldado Caio Amaral. Cortou o áudio, se apresente novamente, por gentileza. Soldado Caio Amaral se apresentando no coronel. Companheiros de farda. Preparando-me ao 17º Batalhão de Polícia Federal, que representa essa instituição. Internos companheiros. Cortando Eu bastante seu convido a. áudio, ô Caio. Tá cortando muito. Fala mais próximo aí do microfone, por favor. Tá cortando ainda? Agora não, prossiga. Incorporando-me ao 17º Batalhão de Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição. Os eternos companheiros de farda prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia não questionarei, não hesitarei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé a todos os seus momentos. A todos companheiros que aqui me testemunham, que possam chegar onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17 BPM. Salva de palmas aí, parabéns. Bom, então é isso. Parabéns aí por sua nova patente, tá? Que você honre aí as tradições do BPM, tá? Defendendo sempre com toda a autoridade, com toda a desenvoltura, tá? Que você jamais desista de nós, tá? Que você esteja com nós em todos os momentos, seja em momentos de tristeza, momentos de felicidade, não importa, tá? Faça o que você tem que fazer, tá? Dê o seu melhor, acredite, tá? Nós estamos aqui para servir e proteger, sempre, tá? Nós somos aí os eternos companheiros de farda, companheiros de farda, principalmente. Então, eu poder te ajudar, eu vou te ajudar. Se você precisar da minha ajuda, lá eu estarei. Se você precisar de um resgate, de um apoio, de um reforço, lá eu estarei. Farei de tudo, tudo que tiver ao meu alcance para te ajudar, tá? Nós somos companheiros de farda, todos nós trabalhamos em equipe. Se um sofre, todos vão sofrer junto, tá? Não existe uma pessoa levar o time sozinho nas costas, isso não existe, né? Nós todos somos um só e somos a 17 BPM. Então, me orgulho por fazer parte desse batalhão. Espero que você também tenha esse mesmo orgulho, tá? Parabéns aí por sua nova patente. E que essa seja motivos de muitas outras solenidades suas aí, acredito, tá? E desejo toda a sorte por isso, tá? Então, 30 segundos aí, Caio. Você vai ter para agradecer quem você tiver que agradecer nessa sua solenidade. E quiser estar tá falando alguma coisa, tá? Rapidinho, então, 30 segundos aí com a palavra. Ah, primeiramente queria agradecer ao coronel mesmo por ter me dado a segunda chance de estar aqui nesse batalhão e por ter me recebido como se fosse minha primeira vez, continuando me ajudando, me apoiando nas ideias e que o nosso batalhão cresça mais vezes, mais e mais e mais e mais. Tem que agradecer a todos. Bom, então é isso, pessoal. Por aqui eu encerro por hoje a solenidade, tá? Parabéns ao Caio Amaral por sua promoção. TQS a todos, muito obrigado.